Tá, a intensidade tá 5, a clareza 3, devido a um chiado de fundo. Aquecionamento. Puxa, Sano Azul 4198. Azulação 1-1-3, na lista MITAC. Chamarei. Paulo Salvador, Xunar 6355. Sente da informação, Mike. Xunar 6355. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Via Otozulo 1-0, Piraí, Umbande, Otozulo 44, Pagode. Tem 466 transponder, controle 1-1-9, decimal 35. Xunar 6355, autorizado Guarulhos, nível 360, Otozulo 1-0. Piraí, Umbade, Otozulo 44, Pagog. Decola da 1-0, saída da El, Leda, Motiva. O transponder 5466, controle 1935, 6355. 355, o resto, transponder pushback, acionamento. Amará 6355. 6-1-5. Venta 1-0-0 graus, com 1-0-9, 6315. Xunar 6314, boa tarde, Pedro Lina, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, Cog, Bonenim, via Perdulo 2-0. 5501 no transponder, controle 1-20, decimal 8. Autorizado 340 para Pedro Lina, decola da 10, curva esquerda, na saída Momo, transição 5501 no transponder. 1208, eu controle, hoje né? 6314. 6314, correto, sempre transfero para o Chivega, acionamento. Chamará o 6314. No 620, eu tenho que chamar que a transição recebe. No 620, Recife, nível 370 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju e rota do plano de voo. 5511, transponder, controle 1-20, decimal 8. 370 autorizado, Recife, rota conforme, decola 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5511, transponder, controle 1-20. Correto, sem transfer, pushback, acionamento, voo no 620. Chamará, pushback, acionamento. Solar 73 to request pushback and setup, it's 10-0-9. 10-9-0, approve, it's common route, ready for pushback and setup. Rua Comfort Taxi 173. Para o táxi 4118, com 112 a bordo, 2:40, Galeão. 4118, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 07, uma boa. 2895, uma boa, senhora. 4118.0, pronto. Mantenha o ponto espera azul 4118. Sim. Azul 2719 na final, baixar travado, visual com campo. Azul 271 na guarda de autorização de pouso. Guarda. No solo, ao 08, chame o solo, 21, decimal 1. Livre pouso azul 2719. Holding Point Hotel Tower 118.195. Altimeter Runs, it'll have a good flight. Zoo 4118, observe o tráfego da companhia na curta final, 1-0. É um ATR, após alinhar e manter 1-0. Após o ATR da companhia ali, mantém 4118. Do 2711 no solo ao 11, chame o solo 121 decimal 1. 211, obrigado. Oi Salvador, muito boa tarde, papá papá, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, chame no externo, ajuste no 017. Tá no externo no 017. Azul 4118, livre decolagem, 10, vento 100 graus, 09 nós. Iniciando 4118. Clima Azul Golf avistado, livre pouso, 17, o vento 100 graus, 09 nós. Água pelo lado para o Lima Azul Golf. Pode Externo, solicitando modificação abaixo pela direita da 17, possível? Ok, Alfa Tango Serra, plano modificado ao 1-3, abandone a final da 1-0 e chame na final da 1-7, com curva à esquerda. Chamará! Azul 4-1-8, decolado ao 1-3, chame o controle Salvador, 1-9, decimal 3-5. 1935, uma boa, 4-1-8. Salvador Tower, direto no Go 1738, holding point to remain 1-0. Go 1738, line up and wait, runway 1-0. Line up and wait to 1-0, go 173. Zulu Golf no solo ao 1-3, livre táxi para o pátio 5. Tango Sierra avistado, tráfego livre, pouso no 7, vento 1-0 graus, 09 nós. C10-09, livre pouso na 1-7, o Alfa Tango Sierra. Trem embaixo checado. Go 1738, clear for takeoff, runway 1-0, wind 110 degrees, 09 knots. Clear for takeoff, go 1738. Salvador, Azul 69, não é externo visual. Azul 69, 18, o ajuste no 017. Tem livre pouso na 10. O vento é 120 graus, 09 nós. Livre pouso no 0, Azul 69. Go 1738, Airborne Net 15, contact departure 119, decimal 35. 119 e 35, ou 173. Tango Sierra no solo, ao 1-6. Livre táxi pro pátio 5. Ok, então tá livre. Se abata, Alfa Tango Sierra. Autorizado via Patins, Evolução Esfera Torre 1, 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-0. Bom, bom. Já, Evolução Esfera 105, obrigado, Tantra. 1-0. Taxi Ocean Air 355, POB de 1-1-7, 4 horas e 20, alternando Galeão. Ocean Air 355, taxi via Patins, Evolução Esfera Torre 1, 118, 95. Pode ajustar no 0 na 7, segundo na navegação. Segue o TAM, Pátio Índia, no ponto de espera 295, 635, uma boa tarde. 7, Alfa cancela. Azul 9, chame o solo com 2-1, decimal 1. 2-1, 1-1, Salvador, boa tarde. O Azul 69, 1-8, Livana Fox para o táxi. Azul 69, boa tarde. Táxi de Alfa, chamei-se Juliette. Alfa, Juliette, 1-0-9. Alfa, alinhada correta, 1-0-3-1. Alfa Juliette, portão 01. Confio, 69 noite. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pronto, ok. Salvador, Boston 6355, o ponto de era pronto. Então, para Confins. 3835 para Confins, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da El, Leda Motiva. Via Apertura 1-0, por base, Apertura 1-6, Cosmo. 5503, transponder, controle 119, decimal 35. Confins, 360 autorizado, 10 decola, curva direita da Euleda Mótipa, rota conforme Apertura 1-0, Pubave, Apertura 1-6, Pósimo. 5503, transponder, 1935, controle, TAN 3835, posição 08. TAN 3835, acionamento correto, centrando para o pushback acionamento. Vai, chamar. Decolado aos 2 anos, chame o controle Salvador em 1-1-9 decimal 35. 1935, tá 3155, boa tarde. Decolagem 1-0, vento é 1-0 grau, 099. Decolagem 1-0, 63. 7 livre, pouso na 10, vento 10 graus, 09 nós. Livre pouso, cabeceira 10, pasta 87. Eu chamo 6355, decolar aos 24, chame o controle, 1935, boa viagem. Boa, 1935. Salvador, Dan 3835, onde tiver estacionamento, posto 08. Autorizando esse mensagem, Dan 3835. Vai, vai. O Xaner, 6314, posição 6, pushback acionado. Autorizado. Tem autorizado, certo. Fala os 26, livre, táxi para o Pátio Militar. Pastor, 8-7, vai livrar na Pátio Militar. Voador, Oxana, M3-2-1. Gente, na informação, Mike, aprovação Brasília 380. Prepara subir a Amarelete, aguarda cópia. Prepara subir a Amarelete, aguarda cópia. Amarelete, não, vai dando cópia. Colo 620, a posição 2 para pushback e acionamento. Posição 2, aguarda. 6-1-4, mantenha a posição. A quanto posição? Ativo, mantenha a posição. Ok. Xerme 321, pronto, cópia. Siga. Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elefa, via Luna 7. Controle 119.35, aguarde para o transponder. Você tem um autorizado para a Brasília, nível 360, no perfil da Arbor Elefa, Aperzulu 17. Após a colagem decolando com curva da pista 10, regula com curva direita, chamando o controle 119.35, mas sem o transponder por enquanto aguardando. Pronto para o táxi, 153 a bordo, 3 horas, Alberto Campinas. 35, táxi via Patuíns, você espera a torre 1-9 decimal 95, ajustando a 0 no sétimo voo. 295, Patuíns, ponte espera, 295, ponte abaixo, 0 no sétimo. Será que a 3 não pode fazer a navegação, para retaguarda autorizado, o táxi está em pronto para o outro. Autorizado por Chibete, está pronto para o táxi. Ok, 63, 1-4, aguarda a passagem do tráfego informando após iniciar a chamada. O Golo 620 solicitou pushback acionamento na posição 2. Aguarda, não é que será que será retaguarda. Aguarda. Prepara da Eule, da morte, vai aguardar cópia. Perdão. 0 graus, 1-0 nós, reporte fora do sol. Solo. Oi, prossiga. Transponder 5-5-4. 5-5-4, obrigado. Voo 1-1-6-9, cópia. Pronto. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El, Lesa Motiva. Reversão 1-0, Taubaté. 5-5-2-3, transponder, controle 1-9-35. 360 Guarulhos, decola 1-0, curva direita da Iule da Mótica, São Pedro 10, Salvaté, 5523 Transponder, 1935, é o controle, gol 1-1-69, gate 7. 1-1-69, correto, chame para puxa acionamento. Tá. Gol 1-2, autorizado, pushback, chame para o ataque. Autorizado, chamar ataque, 1-6-2-0. Ponte Salvador, 3235, ponto espera, pistão 0, pronto. Pistão 3835, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 09 nós. Decola, 3-2-1, Paulo. Paulo, Xanel 6-3-1-4, tá pronto para o táxi, a bota tem 1-3-0 com 3 horas alternando o recibo. Oi, Xanel 6-3-1-4, táxi até através do 05. Ok, tem nível até através do 05, 1-4. Xanel 6-3-2-1, Paulo. Solo. 3835, decolado aos 32, controle agora 1-1-9-35, tem um bom voo. 935, 3835, para TaxGol. Onda 620 com 183 a bordo, 3 horas e 15, São Gonçalo do Amarante. 620, direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 9, decimal 95, rua Justino 07, mão voo. 2017, a direita via Índia, ponto de espera 10, 1895, bola 620. Boa tarde. Chanel 634, chega aeronave da Gol, ponto de espera Torre 1, 9, decimal 95. Ajuste nas aeronaves 7, mongol. Airmin 3, 2, 1, está na estrutura do solo. Oi, muito boa tarde, Gol 620, ponto de espera da 1, 0, pronto. Gol 620, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 1, 0, vento 1, 20 graus, 1, 0 nós. A linha decola 1 no 0, gol no 2, gol no 6, 2, 0. Boa tarde, Xelé 6314, pode esperar da 1-0, pronto. Oxe, Xelé 6314, boa tarde, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Ali, mantendo 1-0, 1-4, obrigado. Trânsito Salvador, boa tarde, Xené 9181, informação Mike, autorização. Xené 9181, boa tarde, para Congonhas, nível 380 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Morte, via Pérsulo 1-0, Cubate, Pérsulo 1-6, conforme. 5506, transponder, controle 1-20, decimal 8. Autorizado Congonhas 380, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva, Upper Zulu 90, Pubava, Upper Zulu 96, conforme. 5506, transponder 208, controle destino 9181. 9181 é correto, para o pushback, treinamento. Bora. Da 6314, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 089. 6314, esse é a decolagem da 1-0. 314, decolado aos 40, controle agora 119, decimal 35, tem um bom voo. Obrigado, chamando o controle 119-35, 6314. Controle Salvador, 131-190, boa tarde, informação mais. Agora chama em 19-35. 19-35. Salvador no 169, posto de estacionamento no 7. Por 169, zero, chama táxi. Sim, chama táxi com o 69, boa tarde, Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, Leda Motiva. E a pérdula 10, Cubave, a pérdula 16, conforme. 5536, responder, controle 120, decimal 8. 181 no P.O. de autonomia, 4 horas e 15, eu tenho no Galeão. 1969, está interceptado via Caatinga, quando espera a torre 118, decimal 95, assistindo 017, no voo. Caatinga, 1895, na espera, 1969. Salvador, Olimpo 06, final dele é baixar de travada. Olimpo 06, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso pista 10, vento 1, 10 graus, 099. Tive pouso para Olimpo 06. Procede, Golo 169, próximo ao ponto onde espera do 90. Solta visão, cara, 90, final. Ciente, Golo 169, boa tarde. Após a passagem do P3 da Poça Aérea, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após o colega da FAVE pousar, ali mantém a pista no zero, Golo 169. Papa Tango Zulu solicita autorização para reboque até a área de Renato. Compromisso coordenado vai para aero. Afirmativo. Autorizado, o início reporte para ingresso na Taxiway Alpha. Ok. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 110 graus, 099. Eu decolagem, gol 169, pista no zero. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1869, para embaixar travado, sobre o externo, avistando. 1869, boa tarde, continua a aproximação, aguardo informação de pista livre. Ok, aguardando pista livre, obrigado. Papa Tango Zulu, já na posição para iniciar na taxi. Mantenha a posição antes daquilo, Papa Tango Zulu. Ciente, manter a posição. No solo ao 57, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, com solo, gol 1869. Torre Salvador, é o TAM 3190, uma boa tarde. TAM 3190, boa tarde, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Ciente, TAM 3190. Paulo Salvador, uma boa tarde, boa 1869 Libra, Viração. Aguarde. Aguarde. Boa 1869, Livre Táxi de Alfa e chamamento da Juliette. Amarante da Juliette, boa 1869. 110 graus, 099. Autorizado pouso, pistão no zero, tá 3190. Autorizado o time táxi do 6969. 1869, ingresso de Liege, porta 62. Portão 62, agora 869. Só passando o Zulu, como que vai aguardar mais um pouso para prosseguir no rebote via táxi e alfa? Ciente. Salvador, boa tarde, Xanera 6210, estabilizado ELS, 1-0. Xanera 6210, boa tarde, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguardando, 6290. Tá 3190 no solo 01, direita 121 na decimal 1. 1211, boa, 3190. Solo Salvador, 3190, ligando a pista, boa tarde. 3190, Alfa, direto, portão 05. Alfa, portão 05, 3190. Xané 6210, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 09 nós. Está livre o pouso 90, Xané 6210.